foi muito simpático da parte do Sr. Casimiro e da Pizzaria La Artista associar-se realmente à problemática dos abandonos e dos cães abandonados e dos animais maltratados. Já não é a primeira vez, no meu caso é uma segunda vez que o Sr. Casimiro adere a estas iniciativas, e foi muita gentileza, porque toda a associação que é sem fins lucrativos basicamente é gerida por mim, é com o meu dinheiro, não tem o patrocínio de nenhuma entidade, nem de câmaras, nem de Estado, nem de outras associações, e tudo é uma grande ajuda para sustento de 150 cães e à volta de 50 gatos e outros animais ainda. Este é um número que tem vindo a aumentar, há cada vez mais animais a precisar do auxílio da sua associação? Infelizmente sim, tem vindo a aumentar, e em grande número, não só abandonos, mas como pessoas também a recorrerem para deixar bichos que não podem sustentar pela antiga crise que se tem vindo a alastrar e a prolongar, e pessoas que emigram e falta de alternativa para deixar os bichos e não querem abandonar ou não querem deixar num canil de abate e recorrem muito para eu ficar a tomar conta dos bichos. Onde é que se encontram esses animais? Estes animais estão repartidos por dois espaços. Tenho uma quinta na Venda da Esperança que está superlotada já, onde tenho canis preparados, e por gentilmente a Fundação Cabral Metelo ou a Casa Museu, a administração deixa-me ter alguns animais na quinta, que tem cerca de 10 hectares e tenho lá alguns animais, e estou com projetos para uma outra quinta em Aldeia Nogueira, onde vou fazer um novo canil, um novo espaço da associação para albergar esses bichos todos. É só o Paulo que toma conta de todos estes animais? Infelizmente sim. Eu, e com a ajuda física e monetária dos meus pais, que são uma grande ajuda, a maior ajuda.